contenta saber que um amigo passou, de um calor fraternal para um inferno ferrenho, onde lá vida não há. E se houver, vá saber que povo vai te acolher. Quem mandou não aguentar? Nova dia, não tem ninguém se apoiar, nem sua família. Afogou meu coração em líquido saudoso, salgou meu rosto, inchou meus olhos.